estrela, sol e astro, lua. Laia, laia, laia, laia, laia, lá. Chegam nessa hora agora. Laia, laia, laia, laia, laia, lá. Para louvar Santa Alma Branca. Centauro, frufru. Centauro, frufru. Centauro, frufru. Frufru, maneira, frufru, maneira, frufru. Frufru, maneira, frufru, maneira, frufru. Nesse mundo imundo só se escuta a teia da teki, teki, teki. Brode, brode, brode, chá. Nesse mundo imundo só escuta a teia da teki, teki, teki. Brode, brode, brode, brode, chá. Bate, bate, bate com toque, toque, tocoró. Toque, toque, tocantins. Toque, toque, tocaré. Tocaré, tocaré, tocaré. Toque, toque, tocantins. Toque, toque, tocaré. Teki, teki, tekiri. Brode, brode, brode. Brode, brode, brode, chá. E vai lá pela boleia, que é melhor de viajar. Vai, frufru, o navio já chegou pra te levar. Pega três trunfo que é de brode, brode, brode, chá. E vai lá pela boleia, que é melhor de viajar. Frufru, viva glória, frufru gloriosa, centauro frufru. É só catimbó e o chicota no icó. É só catimbó e o chicota no icó. É só catimbó e o chicota no icó. Que bate, que já bateu.